mais arisco que nunca, com base fixa. Agregado chegou, como enxaga ficou. Mais arisco que nunca, com base fixa. Agregado chegou, como enxaga ficou. Ficou cascudo com o tempo, corre não tem lamento, sem frescura. Quanta cultura perdida jogada no vento. Eu vejo enfim um menino assim, com inveja não cresce aqui. Nisso é fim, nesse caminho ruim pra muitos sim. A minha palavra não vale mais que a sua. Eu só falo do que eu vejo, eu não comando. Vergonha, vixi. Atenção, já chamei, sobre o escuto. É sujo o mundo, os bichos vivem atrasando. O lado de quem busca sorte, não desordem. Venerando atitudes inúteis. Por hip-hop de canto, forçando, botando o ovo, ciscando. Cachorro brabo no late, avança e pronto. Aqui a corda é forte, nunca arrebentou. Cavalo ligeiro passou o rastro e o cheiro deixou. Ligeiro com a firma, segue forte o canto na peleja aqui em cima. Que a firma é fina, rima que ensina. Champanhe do bom, o estralo das taças. Anunciou, vai emergir touro de raça. Quem disse que não disfarça, tapa na face de raça. Já aproveita, bom assim, torei as pernas de quem quis o mal pra mim. Cresci, venci, nunca parei, chorei, temi, só quem acreditou desde o início, todo mês segui. A avalanche arrasta, quem tem mais fica de graça. Tô pra qualquer tempo, não me assusta, eu deixo a marca. Hey, agregado está mais arisco que nunca, com base fixa. Agregado chegou, como enxaga ficou. Hey, agregado está mais arisco que nunca, com base fixa. Agregado chegou, como enxaga ficou. Guerreiros que lutam bravamente contra os inimigos. Uma luta justa com conquista que invejam muitos. Amadurecimento vem com tempo, então não desconcentro. Crescemos independente ou com a ajuda de algum. Saber aceitar faz parte do jogo. Nem sempre os grandes ganham, muitas vezes também perdem. Todos somos bons, então agora vê se cresce. E não esquece o respeito, a humildade com os irmãos de verdade. Abrir a mente para os outros, não ficar só no veneno. Veneno são para as cobras que estão aparecendo. Agregado sabe disso, por isso só cresce. E não esquece muitos caminhos a seguir. Devagar para não cair, a pressa come cru. Não quero isso pra mim, com muita raça conseguimos nosso espaço sem pisar em ninguém. Graças a Deus hoje eu me acho capaz de prosseguir tudo bem. Sempre do mesmo jeito, com aqueles que respeito. Foi difícil acreditar que de manhã usa para o Brasil. Obrigado quem nos ouviu, acreditou, somou, na corda bamba ficou. Superou todas as dificuldades, sempre nos respeitando, não omitindo a verdade. A coragem é para poucos, por isso somos loucos. Estamos soltos, afoitos, fazendo certo e não oposto. Agregado está mais arisco que nunca, com base fixa. Agregado chegou, como enxaga ficou. Hey, agregado está mais arisco que nunca, com base fixa. Agregado chegou, como enxaga ficou. Deixa comigo, nego, te garanti no improviso é me manter no nível. Te disco, pula, pulo junto, sempre há um bom motivo. Pra ser independente, o suor tem que escorrer quente. Sempre arrisca assim, ao agregados dando passos à frente. Por isso hoje também faço parte e represento. Todos os irmãos pro que der, enfim, é contra o favor do vento. Correndo juntos, sempre em passos curtos, conquistando respeito de quem tá nessa função já faz mil anos. Psicologicamente, mantendo equilíbrio é quente. A ideia é que sai da mente, vem pra bater de frente. Ousado sou, irmão, muito persistente. Não nego, sou preto forte, rimador, cantando paz em meus versos. FDR, hoje em nova formação cultivada. Demonstra amor pelo que faz com competência adequada. Tem o dom do bom som, tem a arte na veia. Conduz bem a palavra certa e não se julga estrela. Graças a Deus, maluca que é mais uma conquista. Então brindemos, mais um degrau cansado na vida. Não foi fácil, mas agregado está no cenário. Representando o rap potiguar, sinta aí o estalo. Chega pra arrebentar. Pra arrebentar. O quê? O quê? Agregado está mais arisco que nunca, com base fixa. Agregado chegou, como enxaga ficou. Hey, agregado está mais arisco que nunca, com base fixa. Agregado chegou, como enxaga ficou.